difíceis, a ter dias difíceis. A tendência é melhorar, às vezes com sacrifício. Tem que ter fé e muita força, além de disposição. Correr atrás, fazer por onde, nunca achar que tá bom. Eu tô ligado, quem não gosta só de paz e sossego. Vida boa com a família, andar na rua sem medo. Tirar onda com os parceiros de segunda a domingo. Frequentar todas as festas, deixa as minas sorrindo. Rolê na city com malotos, Lamborghini, Cherokee. Relógio caro, rodeado de cachorras pra curtir. Acelerando na estrada, o som no talo e tal. Ouvindo o som do WX, as gatonas passam mal. Comer do bom e do melhor, sem ter que passar vontade. Andar sempre no estilo original de verdade. Mas tá osso, agora acorda que não é Disneyland. A hora é agora, quer na mão, vai morar na Gozolândia. Quem não tentar, jamais consegue. Ergue a cabeça, então a vida segue. Quem não lutar, jamais alcança. Quem não lutar, dias difíceis vão passar. A gente só vai se acreditar. Com toda certeza eu vou chegar. Eu vou chegar. Tranquilidade é uma palavra quase sem fundamento. Hoje em dia tá difícil, a vida é só sofrimento. Quem trabalha 30 dias come pastel de vento. Paga em conta e o que sobra nem te conta, eu lamento. O fim da vida ninguém sabe, é fato inimaginável. Só que a imaginação é infinita e implacável. O destino já vem pronto, não é encomendável. Você colhe só o que planta, isso é muito provável. Quem nasceu com muita sorte, considere-se um rei. Tem que olhar pro céu e agradecer, eu falo, isso é lei. Pois nos dias que vivemos tá difícil, eu já sei. Segue a vida, segue a rima, foi assim que eu falei. Com as pedras no caminho eu construo um castelo. Na bandeira da minha pátria eu vejo verde e amarelo. Curto o sol na minha quebrada de bermuda e chinelo. A tendência é melhorar, eu pelo menos espero. Quem não tentar, jamais consegue. Ergue a cabeça, então a vida segue. Quem não lutar, jamais alcançará. Quem não lutar, dias difíceis vão passar. A gente só vai se acreditar. Com toda certeza eu vou chegar. Eu vou chegar. E não tentar, jamais consegue. Ergue a cabeça, então a vida segue. E não lutar, jamais alcançará. Quem não lutar, dias difíceis vão passar.